14h01. Pirapetinga AM. Aqui é só alegria. ZYL 353, Rádio Pirapetinga AM. Você liga e é só sucesso. Tá todo mundo ligado. AM Pirapetinga AM. Oito e quinze na Super. Quem tá ouvindo a gente em São Luís do Paraitinga, São Paulo, pela AM 1490 kHz, é o Antônio Ribeiro da Moto, Antônio Ribeiro da Mota, muito obrigado. Ele é rádio escuta, né? Um desses apaixonados por rádio. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, querido? Grande abraço. Pirapetinga AM, aqui é só alegria. A Smurf Ticapa está sempre preocupada com a qualidade. Qualidade dos produtos e qualidade de profissionais. Por isso, tem os melhores. É por esses e por outros motivos que a Smurf Ticapa é o orgulho dos pirapetinguenses. Novos investimentos, novas parcerias, mais empregos. Isto sim é progresso. Isto sim é desenvolvimento. Smurf Ticapa, da cidade de Pirapetinga. Papel e embalagens. Abra o futuro. Uma coisa ninguém discute. Continua líder absoluta em audiência. Líder absoluta em audiência. As pesquisas confirmam. A mais ouvida da cidade. 69% do total de rádios ligados é explosão. Fira Pertinga. Continua todo mundo ligado. Bye. Santa Luzia é Unidas Farma, uma rede de farmácias que traz preços em medicamentos reduzidos que cabem no seu orçamento. Saúde em primeiro lugar, e a Drogaria Santa Luzia Unidas Farma sabe disso, por isso quero o melhor para você. Drogaria Santa Luzia e Unidas Farma, juntas para melhor atender você. Entrega a domicílio, é só ligar 22385-5109 e 3299-18-3736, no bairro Santa Luzia. Direção Bolão e Zé Geraldo. Já imaginou ter internet para toda a família usar ao mesmo tempo? Com a ultra banda larga da Emicro, você pode. Com os novos planos da Emicro, você tem banda larga de 10, 20 e 30 megas para toda a família usar ao mesmo tempo. E tudo isso com instalação grátis. Ligue 3465-0035. Emicro, seu provedor de acesso à internet. Oliveira Contabilidade. Venha conhecer os benefícios em manter sua empresa legalizada. Oliveira Contabilidade. Telefones 3234-65-1271 e 3299-86-3676. Contabilista técnico responsável Luiz Fernando da Silva Oliveira, profissional qualificado e com registro no CRC de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Abertura, encerramento e manutenção de empresas em geral, incluindo o microempreendedor individual, empregador doméstico e rural, entre outros. Oliveira Contabilidade, a Rua Coronel Joaquim Junqueira Ferraz, número 54A, no centro de Pirapetinga. Agora você vai ouvir Nós Rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A Smurf Ticapa está sempre preocupada com a qualidade. Qualidade dos produtos e qualidade de profissionais. Por isso, tem os melhores. É por esses e por outros motivos que a Smurf Ticapa é o orgulho dos pirapetinguenses. Novos investimentos, novas parcerias, mais empregos. Isto sim é progresso. Isto sim é desenvolvimento. Smurf Ticapa, da cidade de Pirapetinga. Papel e embalagens. Abra o futuro. Quer sair da rotina? Então venha para o Pesque Pague da Biquinha. Ambiente familiar, com boa comida e em contato com a natureza. Refeições, porções variadas, cerveja e refri. Venha repor suas energias com a gente. Funcionando sexta, sábado e domingo, a partir das 9 horas da manhã. Pesque Pague da Biquinha. Nossa família servindo a sua. Pirapetinga. Essa rádio é sua.